vale da dor. O povo clamou, fizeram o que é mal, e o Senhor os entregou. 40 anos a sombra pairar, mas um anjo chegou trazendo despertar. Não temas, mulher, de estéril a mãe serás. Um filho virá, Nazireu será. O poder do Senhor em promessas a brilhar. Na fragilidade, Ele vem nos levantar. Fulgurante, trouxe esperança a um lar tão distante. Não bebas do vinho, guarda o que é santo. Teu filho é escolhido, é o nosso encanto. Como viverá, qual será seu caminho? Manoá perguntou em busca de carinho. O anjo respondeu com sabedoria. Em cada passo, a luz da alegria. A oferta subiu, o anjo se foi e a vida se viu. Temos visto Deus, Manoá proclamou, mas a graça do Senhor em nós se firmou. Aleluia, Senhor.